见。 到吧都，然后叭叭把你出来没有？ 谁呀？ 叭叭把你出来听没有？ 我没有关电视。 我没有打那个来上班，然后八九八上班。 Cliente, Mike Juliette Romeu, na presente, quer manter o litoral ou prosseguir direto pra Bata? Direto pra Bata, senhor. Cliente, Mike Juliette Romeu, reporte final para Bata, ajuste 1015. Ajuste 1015, reportará na final para Bata, Mike Juliette Romeu. Zulu, Hotel Romeu, solo aos 45, qual a intenção? Pátio 5, Zulu, Hotel Romeu. Cliente, esquerda, pátio 5, atento ao sinalizador, Zulu, Hotel Romeu. Terna 312, bom dia, será minha indicação, chegada Maria, vê se mantém a nível 060. Terna 225, desça para 4.000 pés, ajuste na 095. 4.000, na 095, na 225. Corre, se possível, 2345. Cliente. Terna 225, reduz a velocidade para 230 nós, por gentileza. 230, na 225. Terna 225, desça para 2.000 pés e destino 095. 2.000 pés e 095, na 2.000. Sena Terna 312, de autorizado, desça para nível 050. 050, ao 632. Bono 922, autorizado LS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado. Estabilizado LS X-Ray da 10, vai reportar estabilizado. Bono 922. Terna 312, reduzir velocidade para 2309. Tionerme 312, livre de restrições de altitude de sobreposição intacta e desça para 3.000 pés e destino 095. Está livre da restrição intacta, 3.000. Considere sola o 5-1. Canal 2345. Esse é o número? Eu acho que eu mudei, eu não sei se ele já tem um novo. Pronto, a cópia. Beleza. Tionerme 312, use a velocidade para 2009. 209, né, 302. O 922 no localizador. Negativo, estabilizando o localizador, voo 922. Gente, complete final, chame torre 198, direcional 95, bom pouso. Torre 1895, voo 922. Tionerme 225, autorizado LS, X-ray, pista 10, reporte estabilizado. 225, repassará cruzado, autorizado a cruzar o número. Se via pista, estou com tráfego na final. Vai taxar via pista e decolar a partida 35. Autorizado ingresso, aguardando autorização decolagem 06. Corre, Salvador, gol 922. Vai passar onde a serra, baixado travado. 922, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, 039. Recife pousa no 0, gol 922. 234, autorizado Recife 370, operador 58, decola da pista 10 com a primeira curva à esquerda, saída pouca, transição Aracaju. Controle 1208, aciona 5514. Autorizado Recife 370, apelo 158, decola no 0, esquerda, Pupo, Aracaju, transponder 5514, controle 208, azul, 4, 2, 4. Juliette, Vitor Charles, Serra Novembro, Bravo, Unifone, copia? É baixa altura, reporta sobre a cabeceira 35, 4106. Arroa, liberação do controle. Controle opera em 120, decimal 80, transponder 5466. Chanarme 312, desce para 2000, país de China 095, reduza para aproximação. 2015, vai reduzir 632. Afirmativa, aqui do confere para o acionamento do táxi, pode chamar a torre 118, decimal 95. Tudo bem. Autorizado Guarulhos, no nível 340, piso 16, decolador 10, curva à direita, Nadael, Leda, Bridge. Controle 120, decimal 80, aciona 5506. Torre 118, decimal 95, bom pouco. 118, 95, graças, meu Deus. 3179, transponder é 5506. Afirmativa, aerovia primeira é o Perzulu 10. Entretanto, a saída do senhor é da Euleda Bridge. Em Bridge já intercepta o Perzulu 16. Tá, ok, então 5506 está repetido aqui, aerovia. 3179, chama para puxar o vai com a Patrão de Salvador é o Guardião, 06. Passaria do 909. Aciona pouso em Ondina. Confirma o tipo de que irá manter? 500 pés, né? Gente, mantenha-se em condições visuais, 500 pés de forte na final para pouso. Bom, para a final para pouso, Guardião, 06. Tem uma DLA 12h30, mas esse destino é Guarulhos. Só um minutinho, então mantém escuta que eu vou verificar a questão de vitória da conquista e a DLA. Tá legal, mas você escuta, obrigado. Já estamos visual, ok? É um helicóptero no abaixo do corredor Axé, 500 pés da PM, em patrulhamento. Tem pouso autorizado, 10. Vento uma centena, 62 de nós, 1015 no ajuste, 6225. 6225, já pode usar para trás. Autorizar mais no zero. Torre Salvador com 922, está criando via alvo. 922, chame solo, 121 decimal 9. Considere seu solo 57, bom dia. São 219, 19. Firmativo, 18.95 e 120 decimal 8, com 03 no pátio da bata, acionamento de táxi com a torre, 118 decimal 95. Fala Salvador, gol 922, na Alfa, na Alfa. 1922, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, gol 922. Azul 4, 2, 3, 4, tiver questionamento, portão 1. No 01, azul 4, 2, 3, 4, autorizado, chama táxi. Fazendo o curso de questionamento, 4, 2, 3, 4. Gente, bom palestra final, torre 118-95, bom pouso. Obrigado, tá bom. Solo 59, direita, solo 129. Direita, 219, 625. Torre, bom dia, chanelo 63, 12. 6312, bom dia, avistado, reportando baixar travado. Vai reportar. Salvador, bom dia, Xanar 6225. Xanar 6225, bom dia, ingressa na Alfa, taxia, reporta antes a taxia Juliette, prevista ao portão 01, tem tráfego puxando, aguardar antes a taxia Juliette. Gente, Alfa, reporta antes a Juliette, aguardando a posição 01 ali. Travado, 632. 2, pouso autorizado no 0, 789. Ele pouso, 632. Taxi Azul 4234, POB 1113, autonomia 4 horas, deixa eu ver, Maceió. Azul 4234, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10 Torre, 118.95, altímetro 10 no 5. Táxi à direita Índia, ponto de espera 1895, equipe Azul 4234. Xanar 6225, ingresso Juliette, portão 01. Gente, Juliette, portão 01 no 625. Passaria do 9809 na escuta? Consiga. A gente não tem nenhuma DLA do senhor aqui. Ah, tá legal, obrigado. A gente tem contato com a companhia e corregou a solicita pra gente novamente. Tá legal, vou entrar em contato com eles lá, muito obrigado. Salvador Azul 4234, quanto espera da 10? 4234, Lima. A Lima tem Azul 4234. Prossiga. E ainda não estou tão muito pronto, bem, não sei se vocês querem ver informado, mas estou tão muito pronto. Gente. Paulo, bom dia, chegaram 6312, livrou na sua cor. 6312, bom dia, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette pro 10, Mercedes 2. Solo passarinho do 989 voltando. É, saiu outra metade de conquista, piorou. Está abaixo dos mínimos lá, inclusive está R-NAD agora. Ele está em contato com a companhia para ver o que a gente vai fazer. Depois eu te chamo aí, obrigado. Ok, estou ciente. Enquanto eu estou mais preparado com o centro, ver se chegou alguma coisa do senhor lá. Tá legal, muito obrigado. Victor Lima mantém correção, linha de cola, vai 17, o vento uma centena, meia dúzia de nós, 1015 no ajuste. Gente, vem com a borda. American 980. American 982 to receive the rest to copy. 980 is ready to copy. American 980, approve to receive it, but level 390. I upper risk 58. Take off from 910, left to turn. Puka, departure, Aracaju transition. Departure control 120.8, Cock 5477. Roger, cleared receive pay flight level 390, Upper Whiskey 58, runway 10, left turn, Puka departure, Rockaju transition 120.8 and squawking 5477. That's correct, coming right for setup and push, American 980. 980. Controle 120.8. Mantenha a chegada bom, senhor. Informei que o senhor está livre das restrições de velocidade. Chamada do dia, aqui no Papa Vim decolou meu pé e autorizar voo a destino pro 255, direto pro voo. Que tá mantendo? Mil pés. Mil pés solicita 2.500 pés direto pro voo. Autorizada ascensão para 025 da presente, direto Morro de São Paulo, Papatango Quilo, Papagita. Graças, Papagita, obrigado. Folha Salvador, o Azul 4234, passa mil pés no perfil da PUCA. Azul 4234, bom dia, contato radar, saída PUCA, submantenha 370. Submantenha 370, ele está em coordenação para nível final 250. Gente, agora a coordenação azul 4234. Guardado. Autorizado nível final 250, azul 4234. 4 coordenadas, grave coordenação, 250 final, azul 4234. Do Vitor Charlie. 24 a bordo. Eu vou fazer esse nível 02. Gente, reporte 201 milhas fora. 20 milhas fora, reporte aí. Charlie autorizado, ingressão 17, reporte alinhado e pronto. Jet 5826, bom dia, identifique, chegada mar e desce e mantenha 060. Tem um terceiro chegada, Jet 5826, número 2 na aproximação. Bono 605, livre de restrições de altitude e sobreposição. Bom, que desça para 2.000 pés e ajuste na 05. Jet 5826, reautorizado, desça para 4.000 pés, ajuste 105, informo que você está livre de restrições de altitude, sobreposição mar. Quatro mil pés. Ajuste na 05. Quanto é? 5826, reduz a velocidade para 2509. 2509. Decolagem, o vento 080, 59. Rodou a passarela do 989. Positivo, eu vou sair um pouco da frequência, está abaixo dos mínimos a menos, a gente vai aguardar o próximo metade. Aí eu entro em contato direto com a companhia de Nextel aqui, ok? Não, ok. Está ciente, acabou com o chão. Vitor Charlie, aos 14, controle 120, decimal 1. 208, bom dia, senhor, muito obrigado. Controle, bom dia, Gilete Vitor Charlie, decolou das 17.5466. Gilete Vitor Charlie, o nome é o PES, corredora Serra, porte para o Barra. Portará farol, Gilete Vitor Charlie. Gente, reporte para descida, quilo para fazer.